a graça, a paz e a luz. O quanto antes se faz necessário que o maior número possível de seres humanos, habitantes hoje deste orbe planetário, vibrem verdadeiramente no amor, na serenidade, na fraternidade, na paz, na luz, na amizade, na calma, no companheirismo. Retire do teu coração toda a culpa. Retire do teu coração todo e qualquer rancor. Retire do teu coração todo e qualquer sentimento de vingança, porque se esses tipos de sentimentos habitarem o teu coração, vocês não verão a Deus. Vocês vão sofrer. O humano deste orbe planetário não tem ideia o que o sentimento de agressividade, raiva, inveja, orgulho, julgamento, escárnio para com teu irmão, o maldizer pode causar com o teu espírito. Vocês não têm ideia do dano que as paixões vis que habitam este mundo podem causar no teu espírito. Lutem com todas as suas forças contra a coação implacável do instinto animal. Lutem contra tudo o que é mal, para que a condição do teu espírito não seja deplorável quando tu abandonares o escafandro físico pelo processo da morte. Porque os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, estão tendo um trabalho imenso para o resgate de espíritos ovoides em processo de zoantropia, vítimas de si mesmos, vítimas das paixões, vítimas da vingança, vítimas dos vícios, vítimas do mal que alimentaram durante as suas últimas encarnações. A condição espiritual do humano da Terra, mesmo depois de 2000 anos da vinda do Mestre, é precária, é péssima, deplorável, é triste. Mesmo depois de tantos avisos, mesmo depois de tantas pregações, mesmo com as suas religiões arcaicas que deturpam a realidade do espírito, mas trazem de alguma forma um ensinamento moral e educacional. Mesmo com todas essas informações, o humano da Terra insiste em ser mal. E quando desencarna, se depara com a realidade. Muitos acham que estão bem, que estão no caminho estreito, que estão se reformando. E quando desencarnam e se deparam com a realidade, tem uma surpresa negativa, muito negativa. Porque o mal está tão entranhado nesta humanidade que ele já se tornou normal. Imitem o mestre. Se vocês não lembram como ele é, como ele age, eu vou lembrar para vocês. O Mestre Jesus Cristo é paciente. O Mestre Jesus Cristo é tolerante, é amoroso, complacente, sereno, tranquilo. Não julga, não tem paixões, não tem vícios, é manso, amor puro, fraternidade, incapaz de um ato de agressividade, incapaz de insultar todo e qualquer irmão, incapaz de julgar todo e qualquer irmão, incapaz de ser violento, incapaz de xingar alguém. A mansuetude do Cristo é arcangélica. O melhor médium que o Cristo planetário já teve na face da Terra foi Jesus. O maior intérprete do Cristo planetário. Não deturpem o que aconteceu quando Jesus estava aqui, porque muito que foi dito foi deturpado. Foi dito muita coisa que ele fez, que ele não fez, ou que ele falou, que ele não falou. Lázaro não estava morto. Lázaro estava vivo. Lázaro tinha problemas de catalepsia. E Jesus, com seu poder magnético, acordou. Se o cordão de prata estivesse se partido do espírito de Lázaro para com o corpo, Jesus não poderia ligar esse cordão de prata de novo. Portanto, Jesus não o ressuscitou. Jesus apenas o tirou do transe cataléptico que Lázaro estava. Jesus não entrou naquela cidade num burro. Jesus entrou a pé e foi bem recebido. Não existiu chegar em burro algum. Jesus não caminhou pelas águas. Não foi assim. Jesus não disse para o Pai: Pai, afasta esse cálice de mim. Como ele poderia dizer isto, esta aberração, se ele sabia que ele tinha que passar por aquilo? Ele nunca disse isso. Portanto, os evangelhos foram modificados por causa dos religiosos que o modificaram de acordo com o seu bel prazer e a sua bel vontade. Existiam 40 evangelhos que foram diminuídos para 4 evangelhos todos muito modificados e deturpados do que realmente aconteceu, escritos de acordo com o interesse do religioso dogmático e ortodoxo da época, para deixar vocês na ignorância. Jesus tinha que lutar todo dia contra aquele corpo pesado e denso que não condizia com a sua expansão consciencial e energética espiritual. O maior sofrimento de Jesus não foi na cruz. O maior sofrimento de Jesus foi descer vibratoriamente durante 1000 anos para entrar num corpo físico de carne e ossos. Esse foi o maior martírio e uma prova de renúncia imensurável que poucos no universo fariam. Uma prova de amor imensa. Sejam imitadores dele, sejam fraternos. Jesus não era materialista, ele era espiritual. Sejam espirituais, amem de verdade. Paixão não é amor, paixão é carnal. Curem-se. Vocês são doentes do espírito, curem-se o mais rápido possível. Até quando ser mal? Até quando ser doente? Até quando lutar contra o amor? Até quando virar as costas para Deus? Não seja sarcástico. Ser sarcástico é coisa do diabo, coisa do demônio, para que vocês possam entender. Nós sabemos que não existe diabo ou demônio. Eu falo assim para que vocês possam entender que isto é mal. Sejam serenos. Pensem de acordo com a eternidade. Não sejam apressados. Erradiquem a pressa e a ansiedade dos teus espíritos. Pressa e ansiedade é doença do espírito. Pensem como espíritos imortais. Tenham a consciência cósmica de que são espíritos e que vão viver por toda a eternidade. Não há o porquê ter pressa e ansiedade. A estadia do teu espírito num corpo físico é pífia perante a eternidade. É um pequeno tempo, é um sopro. Para que a pressa e a ansiedade? Para que o nervosismo? Para que ser violento com teu irmão? Para que pensar só em você, egoísta? Para que dizer que segue Jesus e o imita se nas práticas é totalmente o contrário do que tu faz no teu dia a dia? Hipócrita, por que critica o teu irmão? Por que quer tirar a trave do olho do teu irmão? Tira primeiro a trave do teu olho. Olhe para o universo. Olhe para o céu, porque há muito tempo tu não olha para o céu. Olha agora, vá na janela da tua casa. Se estiver de dia, olhe o céu, olhe as nuvens e olhe o sol. Se estiver nublado, olhe as nuvens, olhe o céu. Além do céu azul, tem um universo infinito. Você está no universo. Se estiver de noite, olhe a lua. Olha as estrelas. Olha a imensidão. A eternidade. É para lá que você vai quando você desencarnar. Para o universo. Quer ir para Deus? Quer ser recebido por Deus? Por Jesus? Por espíritos arcangélicos? Faça por onde? Faça por merecer. cure o teu espírito. Quando você ia imaginar que inveja, orgulho, agressividade, violência, egoísmo, soberba traria um diagnóstico pro teu espírito. Não se autodestruam. A única forma de ser saudável é ser amoroso, fraterno, paciente, tolerante, manso e puro de coração. Tome posse da tua essência arcangélica. Tome posse agora. Esteja num corpo físico, fazendo todos os seus afazeres. Divirta-se, sorria, brinque, tenha momentos de lazer. Mergulhe no mar, mergulhe na cachoeira, no rio. Entre em contato com a natureza, veja os pássaros, olhe para os pássaros com amor, olhe para o céu com amor, olhe para os irmãos na rua andando que você não conhece com amor, porque são filhos de Deus. Olhe para você mesmo no espelho, olhe agora, você é o espelho do Deus Altíssimo. Ame-se, não se autodestrua. Não se mate, não se agrida, não se odeie, aceite-se como tu és, porque se tu és assim fisicamente, é porque assim Deus quis. Não se aceitar é ser mal agradecido para com Deus, é ser mal educado para com o Pai. Amém. Sejam amor, sejam como Cristo, imitem Ele já o mais rápido possível, para que você possa achar a alegria não só na encarnação, como também na desencarnação. Desencarne no momento que tiver que desencarnar, com a consciência tranquila e em paz, sabendo que tu deu o melhor de si para melhorar, sabendo que tu vai desencarnar imperfeito, mas vai desencarnar muito melhor do que quando encarnou, com a missão cumprida, em paz, para que o teu espírito suba na escala evolutiva, para que tu suba de dimensão. Tu podes atingir a quinta dimensão, ainda encarnado, a sexta, sétima, só depende de você. Não importa como os outros estejam, olhe para Jesus, ele estava aqui há 2000 anos atrás, quando o planeta, a humanidade no planeta ainda era mais belicosa do que hoje. Ele não se deixou influenciar. Em meio a animais violentos e agressivos e egocêntricos, ele era amor, paz e fraternidade. Ele não se deixava contaminar. Não importa que a maioria esteja vibrando no ódio, tu serás amor, paz e fraternidade. Não se deixe contaminar. Coloque essa mensagem no mais profundo do teu espírito e mude agora, para que a tua condição espiritual após o desencarne, porque saiba que tu tens um espírito, quer tu queira, quer não. Tu és espírito. Você não acreditar nisso não faz com que você não tenha um espírito. Sem acreditar ou acreditando, tu continuas tendo um espírito imortal. E se muitos de vós continuar vibrando da forma que estão, Vocês poderão se autodestruir após o desencarne. Não terá mais um corpo físico para te proteger. Poderás se degradar e atingir a segunda morte. Vocês não querem esse sofrimento, não é? Então sejam amor e pacientes, imitadores de Jesus Cristo, porque Ele está presente. E o Cristo planetário abraça o planeta com a sua luz, com o seu amor e com a sua paz, com a bênção de Deus. Abram-se para essa luz que Ele emana para vocês. Eu agradeço. Que a paz de Deus esteja convosco. Laroyeixo Caveira.